Aguarde. Carregando. Aguarde. Carregando. Aguarde. Carregando. Podcast. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cigarra e quem está passando no corredor de bobeira no anfiteatro. Hoje é terça-feira, 24 de junho de 2008, e está no ar a 8ª edição do programa Podcast. Hoje ao vivo, com a apresentação de Renata Santos e Rodolfo Ribeiro. As notícias do Brasil e do mundo você confere no quadro Podcast News. E os destaques desta terça-feira são: bebê de um ano é intimado por dar calote em massagista. Obama é o favorito entre as estrelas de cinema. E um estudo mostra que modelos brasileiras estão desnutridas. No quadro Joga no Google, falha no Firefox 3 expõe usuários a risco de ataque por hackers. E saiba mais sobre o bate-papo que tivemos com o blogueiro Thiago Doria. No Futilidade Pública, Melanie Brown desconta seu rancor em música para Ed Murphy. Belo adia lançamento de filme para ter Wagner Moura no elenco. E a notícia mais discutida no Conselho de Segurança da ONU: Flávia Alessandra corta o cabelo. Se você é mais um aficionado em séries americanas, não perca o quadro Podcast Entrevista, no qual vamos conversar com pessoas como você. Podcast News. Acontecimentos do Piauí, Brasil e do mundo. De um ano é intimado por dar calote em massagista. Um bebê de um ano de idade foi intimado a comparecer à corte de Harrisonburg, na Virgínia, Estados Unidos, para explicar o não pagamento de uma conta de $391, cerca de R$ 647, a um quiroprata, profissional que manipula vértebras para tratar doenças. Richard White, pai do menino, disse ter ficado chocado quando recebeu a intimação pelo correio. O documento exigia a presença de seu filho Jesse no tribunal. Nem Richard, nem sua esposa eram citados na ação. Logo depois de seu nascimento, em abril de 2007, Jesse foi levado pelo pai ao quiroprata. Richard alega que, sem que ele soubesse, o convênio não cobriu os $391. E agora, por algum erro dos arquivos, já se foi considerado responsável pelo calote. Diante do absurdo da situação, o quiroprata retirou a queixa. Obama é o favorito entre as estrelas. Se dependesse do apoio do mundo das celebridades, a campanha democrata não seria tão disputada como foi até a desistência de Hillary Clinton. Desde o início do ano, o número de pessoas da música e cinema que declarou apoio a Barack Obama só aumentou. Hillary, assim como o republicano John McCain, também teve famosos declarando apoio à sua candidatura, mas em número menos expressivo. Com o término da campanha de Hillary, é provável que os votos da maioria deles migrem para Obama, que já conta com o apoio de várias celebridades, como a atriz Jessica Alba, que junto de outros artistas latinos, lançou um site com um vídeo de apoio a Barack Obama. No vídeo, ao ritmo do violão do espanhol Alejandro Sanz, os artistas dão suas mensagens de apoio e indicam o democrata como o melhor candidato para representar a comunidade hispânica. Jessica Alba diz querer uma terra limpa para seus filhos. Outro vídeo foi produzido pelo rapper Will.i.am, do Black Eyed Peas, no qual várias celebridades declaram seu apoio em uma montagem com os próprios discursos de Obama. Segundo o músico, a ideia surgiu em um discurso do candidato em New Hampshire. Além destes, o grupo de eleitores conta com Scarlett Johansson, Jennifer Lopez, Tom Hanks, George Clooney, Gwyneth Paltrow, Robert De Niro, Halle Berry e Oprah Winfrey. Segundo a New York Times Magazine, a onda Barack Obama chegou a ultrapassar a política para se tornar um ícone pop. Em abril, um artigo da revista americana disse não recordar de qualquer candidato a posto político, em muito tempo, que tenha inspirado tamanha criatividade utilizada a custo zero em benefício de sua campanha. A Rolling Stone também apoia o candidato democrata. Segundo a revista, é necessário desfazer o dano dos desastrosos anos do presidente George W. Bush. Estudo mostra que modelos brasileiras estão desnutridas. As modelos profissionais brasileiras estão desnutridas e com falta de músculos. Foi o que revelou um estudo divulgado pelo setor de nutrologia do Hospital do Coração de São Paulo. Foram avaliados os hábitos nutricionais e o metabolismo de 26 profissionais, de 14 aos 24 anos, por 2 meses. As modelos foram submetidas à avaliação médica, exames de peso, altura, índice de massa corporal e gasto metabólico. Segundo o cardiologista e nutrólogo Daniel Magnoni, todas as modelos avaliadas disseram ter conhecimento da necessidade de fazer dietas e exercícios para manterem o peso, mas 70% preferem passar fome a mudarem hábitos de vida. O estudo também apontou que as modelos praticantes de atividades físicas têm um gasto energético maior e mais facilidade em emagrecer. As que não praticam têm um gasto metabólico mais lento, por isso se alimentam menos para não engordar. 78% das modelos revelaram ainda que gostariam de pesar de 5 a 10% a menos do que pesam agora. O estudo ainda verificou que as modelos possuem índice de massa corporal baixo, entre 15 a 20 kg por metro quadrado, enquanto o recomendado é acima de 20. O médico Magnoni explicou ser decorrência de uma má nutrição. Magnoni ainda diz: constatamos também que as modelos possuem grande ingestão de proteínas e pouca ingestão de frutas, o que gera graves problemas intestinais e metabólicos, além de fraquezas e cansaço crônico. De acordo com a assessoria do Hospital do Coração, serão elaboradas dietas e atividades físicas para o grupo de modelos, e após 6 meses, elas irão retornar às consultas para refazerem as avaliações. E o especial do podcast de hoje é com cantores desafinados. Para começar, que tal irmos de Roberto Justus? You're just too good to be true. Ei, espera aí. Eu queria saber por que tocaram a música Revertida. Molecagem colocar a música de trás pra frente. Não, a música foi colocada no sentido certo, Rodolfo. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Espera aí. Eu queria saber por que tocaram a música Revertida. Molecagem colocar a música de trás pra frente. Não, a música foi colocada no sentido certo, Rodolfo. Sério? Justus, depois dessa você está demitido. Depois dessa demissão, vamos colocar uma coisa séria. É mesmo. Vamos de Paris Hilton. Meu microfone está mudo. Eu disse coisa séria, mas o Rodolfo tá meio lento hoje. Então tá, Paris Hilton pra vocês. Somebody else, but you can't deny that's me in your eyes. Cybercultura. Mundo virtual. Joga no Google. Falha no Firefox 3 expõe usuários a risco de ataque por hackers. Poucas horas após o lançamento oficial do navegador Firefox 3, foi encontrada sua primeira falha de segurança. De acordo com a ZDI, empresa que avalia a segurança dos programas e linguagens utilizadas na internet, o problema aumenta o risco de invasões aos computadores de usuários do Firefox 3. O navegador foi baixado por mais de 8 milhões de internautas nas primeiras 24 horas após seu lançamento na terça-feira, 17. A Fundação Mozilla, responsável pelo Firefox, já anunciou que vai emitir uma correção de segurança nos próximos dias. A falha crítica, segundo a ZDI, pode ser explorada por hackers e também está presente em algumas versões do Firefox 2. Por enquanto, detalhes técnicos sobre a falha são mantidos em sigilo para evitar que criminosos virtuais a utilizem para invadir computadores. Então, gente, se vocês já tiverem o Firefox 3 aí, redobrem o cuidado ao clicar em links suspeitos e com e-mails enviados por pessoas desconhecidas. Em reportagem especial para o Joga no Google, o podcast entrevistou por e-mail o jornalista e blogueiro Thiago Doria. Thiago, que mantém um blog desde 2003, diz que acompanhou mudanças profundas na internet de um lugar privilegiado, a blogosfera, mas pensa que ainda vivemos o começo e que ainda estamos aprendendo. O jornalista afirma que acha ótima a abertura que os blogs dão para que as pessoas possam publicar conteúdo na web. Ele aponta que a desvantagem é o fato dos blogs estarem predominantemente sob a administração de jornalistas, políticos e pessoas ligadas à área de tecnologia. Mas, segundo Thiago, o cenário está mudando. Alguns estudiosos afirmam e estabelecem a existência de um novo termo, a netnografia. Segundo esses pesquisadores, os blogs possuem uma grande importância na formação de um novo espaço de socialização e discussão. Sobre isso, Thiago declara que ainda existe muita idealização sobre o uso da ferramenta blog, como se ter um blog por si só fosse atestado de competência. Ele ressalta que a importância dessa ferramenta é a possibilidade da utilização de uma linguagem simples e uma interação maior com o consumidor do conteúdo blog. Quando questionado sobre as fontes de conteúdo para suas postagens, Thiago não esconde o jogo. Ele diz que sempre procura fazer uma investigação incerta, sai clicando em vários links e chega a muitos lugares, mas que sempre está dando um olhar no blog Lostrimote, Tecnorat e no agregador de notícias iWantMedia. O jornalista ainda declara que não acredita que alguém possa viver de blog, mas sim que é pago para produzir conteúdo. Ele ressalta que o blog é apenas uma ferramenta e conclui dizendo que, para ele, o blog que mantido desde 2003 tem muita importância e avisa que pretende nunca parar de blogar. Thiago Doria ainda falou sobre como foi convidado para ser blogueiro oficial de uma grande empresa de tecnologia, a PopTech, e sobre um evento da Google no qual participou como convidado. Em nosso blog, você confere a entrevista na íntegra. É só acessar programapodcast.blogspot.com. Repetindo, programapodcast.blogspot.com. E a próxima pérola do O Especial Desafinados no podcast é nada mais, nada menos que Sheila Mello. Eu já sei o que vai acontecer. Eu sei. Você vem, um lugar, um lugar. E aí, tudo bem. Lá vamos nós. Um bar, um champanhe, um olhar. No carro preciso de ar. Yes. Nossa, estou tocada, Rodolfo. Que tal analisar semanticamente essa música da Sheila Mello? Boa ideia, Renata. Sonoplasta, uma música dramática, por favor. Água, tô virando água. Corredeira abaixo, inundando o mundo. Vai correndo água, tô virando água. Seu corpo suado, você me secando e eu virando água. Nossa, fiquei emocionado. Quem precisa de Vinícius quando tem Sheila? Pois é, daqui a pouco ela lança um livro de sonetos. E se você está emocionado como a gente e quer ver o vídeo da música, ele será postado em nosso blog. Não esqueçam, programapodcast.blogspot.com. Aujourd'hui, elle se lance dans la chanson. Merci. Alors, racontez-nous. Futilidade pública. 3, 2, 1, sacode. Sacode. Melanie Brown escreve música de vingança contra Ed Murphy. Melanie Brown se diz aliviada depois que desistiu de Ed Murphy. Mas enquanto estava grávida de Angel, a ex-Spice Girl estava tão frustrada com seu ex-affair que se inspirou para escrever uma música sobre o caso. Beverly Hills Cop é uma paródia de Beverly Hills Cop, em referência ao descaso do ator. Melanie desabafa. É isso que ele é. Ele nunca se importou com a própria filha. Que tipo de homem é esse cara? Entretanto, Melanie sabe que será acionada em breve pelos advogados de Ed. Poxa, Melanie, sei que todas as meninas passam por essa fase de escrever versinhos esbravejando contra os namorados. Mas tome cuidado com essa de ficar espalhando, viu? Vai que ele resolve tomar o dinheiro da pensão como indenização por danos morais. Belo dia lançamento de filme para ter Wagner Moura no elenco. E falta chá de Semancol no mundo. Hello! Enquanto o cantor espalha aos quatro cantos que está quase tudo certo para que a participação se concretize, o ator desconversa, como aconteceu durante uma coletiva recentemente. A assessoria do pagodeiro comentou que Wagner está estudando o convite e por essa razão deve ter optado por agir daquela forma, quando questionado sobre o assunto. Belo já chegou até a avisar que se porventura o ator disser que suas apresentações no teatro, onde apresenta a peça Hamlet, o impediriam de participar do longa, ele adia as filmagens só para tê-lo no elenco. Já a assessoria de Wagner nega tudo. Segundo ele, o ator está muito envolvido na peça e em projetos futuros. A equipe podcast acredita que no fundo, no fundo, Wagner tá mesmo é caindo fora. Mas realmente, interpretar o Belo seria uma queimação de filme pro ator, imaginem. Que nada, Renata. Pelo cachê que ele receberá, vale a pena. Aliás, Belo, se quiser outro candidato, eu aceito, viu? Flávia Alessandra corta o cabelo. Meu microfone está mudo. Agora. Flávia Alessandra, aquela atriz que fez sucesso por seus talentos dramáticos na Dança do Poste. Hello! Surgiu na São Paulo Fashion Week de novo visual. Segundo ela, a inspiração para a franja que fez recentemente foi a modelo Kate Moss. A época de experimentar é agora, que não estou fazendo nenhum personagem, comenta a atriz. Ao ser questionada se o marido, Otaviano Costa, havia aprovado o visual, ela respondeu que ele costuma chamá-la de mulher mutante e que com certeza ia gostar. Legal, né? Jornalista vai para o São Paulo Fashion Week, encontra a Flávia Alessandra e sem ter o que noticiar, fala sobre o corte de cabelo. Falta de assunto, né? Imagina, Rodolfo. Vamos procurar uma lição de vida neste depoimento dela. Tipo, deixa pra lá, vai. Agora vamos dar continuidade ao especial Desafinados no podcast. Pelo bem da sua saúde, deixamos o melhor por último. Sinais de Fogo, Preta Gil. Quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama. Então, pra que se esconder? Você deve saber o quanto me ama. lugar vou te encontrar de novo. Fazer sinais de fogo pra você me ver. Quando eu te vi, que te conheci, não quis acreditar na solidão. E nem demais em nós dois. Podcast Entrevista. O podcast Entrevista de hoje é sobre seriados americanos. Você com certeza já viu um, nem que seja de relance, enquanto mudava de canal para assistir ao Ronda do Povão. Não é de hoje que as emissoras de TV exibem séries americanas. Mas desde Alf e o E Teimoso, o comum era tratar esses seriados como tapa-buracos de programação. No entanto, a popularização da TV a cabo e, assim, uma ordem lógica e sequencial dos episódios contribuiu para o panorama que temos hoje. Sucesso estrondoso e fãs viciados. Para se ter uma ideia, Renata, a série Lost, considerada o maior sucesso atual do gênero, possui mais de 1000 comunidades no Orkut. Uma delas traduz bem o que queremos dizer quando se trata de vício. Só morro quando acabar Lost. Tudo isso deu origem a um novo fenômeno. Os fãs não se contentam mais em esperar sair nas TVs daqui. Eles formam grupos para traduzir e legendar por conta própria os episódios de suas séries favoritas, logo após sua exibição nos Estados Unidos. E tome horas da madrugada, sem falar daqueles que não dormem antes de baixar o episódio e assistir. Uma verdadeira loucura. E para falar mais sobre o assunto, hoje estamos aqui no estúdio com dois fiéis espectadores de seriados americanos, os estudantes universitários Rosa e Afonso. Boa tarde, gente. Bem-vindos ao programa podcast. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa noite, obrigada pelo convite. Então, desde quando vocês assistem seriados americanos? Bom, desde criança, mas fazendo download há cerca de um ano e meio só. Eu também, desde de pequeno, já assistia o Alf, gostava muito, assistia Três é Demais, todos aqueles seriados do SBT, assistia, lembro de Feiticeira, Dinha o Gênio, não que eu seja da época, mas eu assistia reprises, e também download já tem 2 anos por aí. E quais seriados vocês assistem atualmente? Eu assisto cerca de 8 seriados, mas eu dou preferência, todo período eu dou preferência para alguns, para poder acompanhar semana a semana, né? Eu também assisto nessa média de 8 por aí, mas não são os 8 sempre. Algum período eu assisto mais alguns, outros eu fico mais com os outros. Alguns eu já deixo a temporada encerrar inteira, para eu pegar inteira e já assistir completo, e assim. Rosa e Afonso, quais os seus favoritos dentre todos que vocês já viram? Lost, claro, né? Dexter e Prison Break. Eu, em primeiro lugar absoluto, Friends, que pra mim é o melhor seriado que já fizeram. Gosto muito de House, que eu acho um roteiro muito bom. De Grey's Anatomy. Mas sempre tem outros seriados. Depende também do momento que você queira assistir. Tem seriado que é muito, muito leve. Então, se você quiser relaxar, é ótimo. Agora, tem outros que são muito, muito dark, como Dexter. Então. E para vocês, qual o principal atrativo das séries americanas? O que as torna tão viciantes? Para mim, é o roteiro, né? Tem roteiro para qualquer gosto. Então, tem roteiros excelentes, como Dexter, Lost. Então, eu me prendo muito ao roteiro. Eu também vejo muita questão do roteiro. Eu acho que até que os seriados americanos, eles primam muito pela qualidade. Você vê um seriado, tem seriado que não deixa a desejar a filmes. Então, Lost tem um roteiro muito bom. House também tem um roteiro excelente. Um roteiro, atuação também. Os atores, tem atores de qualidade de cinema, de Hollywood, que ficam fazendo seriados. Então, eu acho que a qualidade do seriado americano é muito bom. É como se fosse comparado à novela brasileira. Se a gente aqui é bom em novela, eles lá são bons em seriados. Hoje o programa podcast entrevista dois aficionados por séries americanas, os estudantes Rosa e Afonso. O que vocês acham do tratamento que as TVs abertas dão aos seriados atualmente? Na verdade, os seriados são um tapa-buraco, né? Quando o Joe estiver de férias, colocam Lost. Então, quem gosta, quem acompanha, não liga muito para a TV aberta. Já faz o download, né? Até porque demora muito. Passam-se um ano até que a TV aberta vá passar a temporada. Então, não vale a pena. Eu não ligo muito. Também a questão do horário, como a Rosa falou. Quem é que vai esperar uma hora, duas horas da manhã, sendo que tem alguma coisa de manhã, na manhã seguinte, sendo que você pode, e ainda um ano depois, você pode já baixar e assistir no mesmo, ou algumas horas depois que ele é exibido nos Estados Unidos. Além disso, também a questão da dublagem, que sempre perde alguma coisa, e você baixando, você assistindo em TV paga, você vê legendado. Às vezes, alguma piada, algum comentário, alguma tirada, você perde isso na dublagem, e os nomes também, as traduções, que são um pouco. E o que vocês acham dessas tentativas de produtores brasileiros em tentar imitar o modelo americano de seriado? Ou até nas novelas, como vemos em Mutantes da Record? Eu acho válido, né? Agora, tem que fazer bem feito, porque se for pra fazer mal feito, melhor deixar só com eles, né? Se for pra virar piada, melhor não fazer. Eu acho até interessante essa coisa de fazer, não fazer bem feito, porque acaba tão mal feito que você acaba assistindo, você acaba gostando de ser tão tosco, como no caso da novela. Mas, sobre isso, eu queria falar de um seriado brasileiro produzido aqui no Brasil, com atores brasileiros, produção brasileira, que é o 9mm, que ele segue os padrões americanos de seriado policial, mas que ele não é o melhor seriado que você já viu na sua vida, ele não é imperdível, mas ele é uma coisa para ser vista. Ele é uma, digamos que uma evolução do que já foi feito, como, por exemplo, Avassaladoras, que era uma das piores experiências audiovisuais de todos os tempos da televisão brasileira, mas é uma evolução. Eu acho que é interessante tentar para criar um mercado de seriado brasileiro. Ah, então, muito obrigado, Afonso e Rosa, por terem vindo ao podcast. De nada. De nada. E o podcast de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado do programa de hoje. E não percam próxima terça, a edição extra com nossos micos, bastidores e comemoração por termos sido aprovados com 10 na disciplina de rádio jornalismo. Esse programa é uma realização dos alunos de rádio jornalismo do curso de comunicação social da UFP. Coordenação geral, Aquiles Costa. Produção, redação e edição de Lara Cipriano, Laiana Maiara e Renata Santos. Bom fim de tarde para vocês e boa janta no RU. Viva! Viva!